Repertório bom é repertório com música boa. Chama, véi, vai! Se você não tem sentido, viver sem você não sou capaz. Estou carente, estou sozinho, sem o teu amor, sem o teu carinho. Quanta falta você me faz. Imaginei que um dia fosse terminar assim. Em um adeus você deixou, minha felicidade você levou, levou a minha paz. Me diz o que vou fazer. Se você é a minha vida, você é tudo pra mim. Esse meu viver, mesmo longe de você, ainda te amo, te amo, ainda te amo. Felicidade você levou, levou a minha paz. E digo o que vou fazer sem você, se você é.